Via ônibus rodoviário de expresso, pinga-pinga entre Campos e Campinas, vou escrevendo rima. Penso na situação do agreste litoral, observo costumes, diferença cultural. Crenças, tradição e dialeto original, partindo pra Alagoas, Maceió, capital. Contemplo cada cidade que passo nessa viagem, cada vez ficando longe de casa. Na bagagem tenho expectativas da missão a cumprir. Tô em nome de Cristo, ninguém vai impedir de quebrar a barreira, propaganda a mensagem. Seja no microfone ou grafitando a cidade, formando novos parceiros, equipando guerreiro. Maceió tem grafite, na rua tem grafiteiro. Skatista no bio, roda de break na praça, no Beleão, no Village. MC das quebradas, clima bom, Vegel, Mutange e Tabuleiro. Já senti um Creto Mark, Corlina, Osman Loureiro. Isso que tem em mente de fazer parte da banca, contribuir com a cena, fortalecer a aliança. 2009 passou, atingi minha meta, mas tem muito a fazer até que esteja completa. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, pernambucano um bocado. Do Ceará também fui, mesmo ponto de partida, saindo do Recife, passei pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte e até chegar no Ceará. Na missão não tem stop, pra que serve a Jeová. Cheguei, visitei Fortaleza capital, conhecendo o litoral, seu estilo cultural. O Titãzinho representando o surf profissional, apesar da violência que existiu naquele local. Desigualdade social, falta investimento. O sistema vira as costas, transforma maus elementos. O movimento é contra a situação. Hip hop organizado, HGO em ação. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, pernambucano um bocado. Daqui do canto que estou, fui conhecer Salvador, onde em Porto Seguro o Brasil se formou. Andando pela Bahia, quase duas semanas, conheci a Lagoinha e fui à Feira de Santana. Cada vez mais cresce a paixão pelo Nordeste, litoral, agreste, terra de caba da peste, que não imita, inventa, não copia, cria. Salve meu povo do Nordeste, do sertão da Bahia, retirante sofrido na cerca, perde o pasto. Saí buscar de alimento, indo pra outros estados, volto pra casa com mais experiência, lembrança. A certeza de um dia retorna com esperança. Conhecer o Nordeste cada vez mais a raiz, uma história que guardo, um povo humilde e feliz. Nesse verso que fiz ao meu povo nordestino, me chamo Jovelino, na terra de Virgulino. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. No Nordeste a beleza que liga todos os estados, tem missão S-Fence, pernambucano um bocado. Hey!